que tá tão tarde. Um pra fazer essa ligação covarde. Tô sabendo sim da sua grande novidade. Vai casar, é amanhã, né? Tô feliz de verdade. E mais, peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor na despedida. Beijo, querida! E olha, eu não era bom assim no português, mas o ponto final eu usei direitinho. E quando eu tirei você da minha vida, e a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar, mas conhecendo bem seu amor, vou coçando pra não me contar tudo que você anda falando, pra achar que você é de verdade. Quer saber, não me falta coragem, já passei por cima da saudade. E acho que é melhor você desligar. E vai que amanhã eu apareça por lá. Um abraço meu parceiro Danilo do Estação A Rocha. Tamo junto, Lucas Fernandes. Tá ligando pra mim porque quero ouvir mais. Entendi que é fazer o amor da onde? Na despedida. E olha, eu não era bom assim no português, mas o ponto final eu sei direitinho o quê. E quando tirei você da minha vida, e a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar, mas conhecendo bem seu amor, tô gostando pra não encontrar tudo que você anda falando, pra mostrar que você é de verdade. E já passei por cima da saudade. E acho que é melhor você me contar. E vá que amanhã eu apareça por lá. E paixão doída, gente! Lucas Fernandes, o homem da sofrência, rapaz! Chama, gostoso, vai!